Copiado, então 3600, ainda na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Juliette até o portão 08. Alfa Juliette pro 8, 3600. Da escuta? A escuta está brisado, baixando e travando. Chame a torre no 8, decimal 6. 8, 6, 3, 4, 4. Por trip 5344, estabilizado, baixado e travado. Trip 5344, boa noite, sem livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado para o trip 5344. O TAN 3600 confirmando a posição 08. Imagina, confirmado 08. Luna 805, desça para 2000 pés, o ajuste na 095, reporte estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. 2015, reporte estabilizado, Luna 805. Ok, estou ciente, livre acionamento 2733, chame para início de táxi. Quatro, solo aos 17, livre à direita, livre à mantenha a minha escuta, seguindo o táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Via Alfa e reportando antes da Juliette, 5344. Metas dos 4, submantenha o nível 190, chame Centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85, para 190, chinelo 6224, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Sono 643, acione identificação, autorizado chegada bons, vê se mantém a 4.000 pés, o ajuste na 095. Autorizado chegada bons, está dizendo 040, atingindo 015, ouro 643. Total 9908, submantém o nível 320, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 1251-13325, total 9908, boa. Boa noite, bom voo. Gol no 805, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 86, boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 05, externo, embaixo travado. Gol 1805, avistado, pouso autorizado, pistão na 0, vento 130 graus, 10 metros. Disposto na 10, gol no 805. 5 no solo aos 23, taxi Alfa, portão 3. Taxi Alfa, portão 3, voo 805. Plan 3226, acione identificação, autorizado chegar a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 014. Autorizado em TAP, 3226. Gol no 643, desça para 2000 pés, via chegada Bonf, o ajuste no 04, autorizado LSX Reira, pista no 0, reporte estabilizado. Sim, a gente vai descer para 2000 pés, ajuste no 04, chegada Bonf, está autorizado para o gol no 643? Afirmativo, reporte estabilizado no LSX Reira, pista no 0. Contra estabilizado. Singapur. Gol na 794, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 060, o ajuste no 04. 060, gol. Gol no 643, completo de aproximação, torre no 8, decimal 6. 1862, gol no 643. Salvador, boa noite, gol 1643, está estabilizado no ILS. No 643, reporte no externo, baixar travado. Faltará no externo, baixar travado, gol no 643. Passando externo, gol 1643. Baixou e travou? Baixado e checado. Sim, de pouso autorizado pista 10, ventando entre 0 graus, 99, 1643. Livre pouso, 1-0, gol 1643. Para 2000 pés, o ajuste na 04, reposta estabilizada em LSXR da pista na 0. 3 para 2000, 3226, está livre da restrição, tá? Livre da restrição de inscrições de TAP, 3226. 3226. Boa noite, 05. Prossiga no 805. Autorização 370 para Natal, Central. Ok, só um minutinho para cópia, 805. Só para Pucas e Pá. Pucas e Pá, obrigado. 443 no solo aos 36, revera direita, Alfa, Juliette, Portão, meia dúzia. Direita, Alfa, Juliette, Portão, meia dúzia, gol no 643. 1905, para copiar. Copa 1905. Natal 370 autorizado, via Brasil 10, decola da pistão 90, primeira curva esquerda, subida Puca, transição de par. Controle 1,9,8, transponda 5,4,5,7. 370, Natal Brasil 90, saída Puca de par, decola curva à esquerda 5,90, 19,8,5,4,5,7, transponda, gol no 8,05. Boa noite, 05, rádio, time para perceber que é sinal. Semana para posicionar. Deixa no bar. Só 3226, complete a aproximação, chegue a torno no 8 decimal 6. 8-6, obrigado, boa noite. Sinal 4, confirme efetuando desvios. É, desvio só de um cúmulozinho aqui e já tá na proa de duna. Seguinte, após desvios na proa de duna, desce para 2000 pés, o ajuste na 0-4 e reporta estabilizado na LS que se reda pistão na 0. Portaremos estabilizado na X-Ray 1-7, 1-4. Oi, Salvador, muito boa noite, até 3226 estabilizado. Deixa na 0-4. 0-0, 0-4, primeiro bem. 40 graus, 89, 132,26. Só confirmando mesmo? 140,8. Livro posição, 3226. Oi, Golo, vem Fernando, sinalizador, né?